Eles assustam, dão medo. É desse jeito mesmo. Sejam bem-vindos ao gueto. O crime toma conta da quebrada. A maldade está no olhar da rapaziada. Um corpo estirado, a calçada manchada de sangue. Morreu mais um por causa de droga. É rotina, não se espante. É bang bang, é corre corre. Não adianta rezar. Não adianta querer fugir quando o bicho pegar. Pivete desfilando com oitão na cinta. Passar o dia no flipper vendendo cocaína. Novo Gama, Pedregal. Deu mole aqui é mal. Recanto das emas, Taubaté, ponto 40 é normal. A fumaça embranquece o beco. O cheiro é forte, todo cuidado é pouco. Pra não rodar num bote, segura o sacode do safado fardado. Que foge flagrante pra mostrar serviço, tá ligado? Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Tela lá, os farol alto. Eu sei que é os fardado, tramando mais um bote, atrás de um malote. Sorte não existe pra quem tá na quina. A função não é opção. Se liga na fita, na perifa o bicho pega. Draga na cinta é o que impera. Becos, vielas, ruas de terra. DF minha quebrada, recanto das emas, 100% favela. Muita guerra, armada pelo sistema. Ponto 40 não desiste, enfrenta o problema. Nascendo uma crise, uma mãe triste. Seu filho que se foi, envolvido com crime. Será que a paz existe ou o mundo é um grande ringue? CPI, discurso implacável na guerra sem medo. Cai pra dentro engravatado, vem sentir o gueto. Quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Uma quebrada, ou eu sei que o bicho pega. Não, o crime é quem comanda. O crime é quem comanda. Tudo aqui é cabuloso, não tem ficção. Moleque de 12 anos com oitão na mão, não. É nada fácil viver aqui na favela. É ladrão, é vacilão, então caia nela. O nosso povo sonha muito com a santa paz. Mas sem muito incentivo, muitos viram marginais. Sem emprego, como ser um cidadão de bem? A saída é roubar do mundo do crime, ser refém do bem. O mundo roda, tudo pode ficar diferente. Mas de repente, num vacilo, a vida vira crime novamente. A Deus faço uma prece, estou no paraíso até parece. Quando abro meus olhos, só vejo sofrimento. O sistema nos critica, eu não entendo. Nos chamam de marginais, mas não estão vendo que a pivetada tá crescendo e muitos no veneno. Futuramente o que será que pode acontecer? Não falo só por mim, mas também por você. O crime é quem comanda.